D520, a linha da cola, pista no zero, vento calmo e o ajuste no zero, no zero. D520, declarado os 22, controle de saída em 120, decimal 8. 1208, tá? 6520. Controle Salvador, bom dia, 3520, decolado Pouca, passando 1600. Bom dia, então 3520, contato radar, suba para nível 190. 190, tá? 3520. Delta 3520, chama agora Recife na frequência 125.45 e alterna 126.85. 2545, 2685. Obrigado, boa noite.